Informação pode ser a arma mais valiosa de uma batalha. A maneira de ser obtida pode determinar o sucesso ou fracasso de uma missão. E haverá ocasiões em que terão de arriscar a vida para isso. É claro que devem sempre considerar quem é sua fonte. Informações secretas obtidas do inimigo não são precisas. Tenham isso sempre em mente. A informação incorreta pode ser pior do que a desinformação. Aproveita o tempo que tem pra sonhar. Vai à luta, se esforça e saia do lugar. Promove seus corre e vê se não corre. O jogo é sujo, mas tem que jogar. Não pode falhar, o erro é contado. O contexto de força não existe, coitado. No clima estável, mundo descartável. Quantos que vieram só pra sustentar? Então vamos, respira quanto que conspira. São vários, respira tentando mandar. Inspira seu ser pra ter várias conquistas. Na pista, vitória não vai esperar. Não mosca na toca, quanto estou de toque. Esperando vacilo pra te derrubar. Leve como a folha, vem de voador. Inimigo astuto quer te derrotar, jacaré que vacila, aqui vira bolso. Bagulho é jeito, não é só ter força. Vivaram na forca, se pra vida louca, achando que asa é só pra voar. Anula a fraqueza, você tem clareza. Pensar mais querer é igual a sonhar. O que resta você é a opção do saber. Sei que o coração se tem nada a temer. Sonha e vê se sai do lugar. Luta, que a vitória é. De terra caminhando vou, descalço na rua ando com meu senhor, que nunca me deixou do caminho desviar. Lutando, vivendo, aprendendo a lidar com essa dificuldade que afeta os lares. Derrubo barreiras com a capacidade, quem é que vai ser pra se suceder? Dá tapa na cara e diz que ele é só para aprender. Luta pra chegar, quem luta vitória não dá pra ganhar. Vamos sempre somar e chama pra cá. A sabedoria não deixa faltar, eles vão te dizer que não é capaz. Querendo que lute por guerra e não faz isso, não satisfaz. E quem se focou não canta por te canta, é por amor, segue em frente na luta, em sua batalha. Ficou no caminho, então houve uma falha. Minha fé nunca falha, com a força de Jah. Minha perspectiva é viver e sonha e vê se sai do lugar. Luta, que a vitória é. Erguida, vestindo a camisa e saia para trabalhar. O sol que lá fora já brilha, ilumina a pista pra facilitar seu andar. Não corra do tempo, só busque a vitória, que um dia a glória vai te encontrar. Nessa de atalho eu vi vários no ralo e o próprio caminho veio te cobrar. Faço o que é certo, respeite os mais velhos, aprende esse peço antes de me julgar. Minha mãe fala, fogo a gente apaga, não jogue mais palha pra não me sujar. Regime da vida aqui são reais, não devo respeito a quem fala demais. Quantos estão na paz, somente que faz, alguns estão na terra, outros sobem em gás. A vida traz o que a gente quer de melhor. Mantenha sua fé, espere pelo Pai maior. Já iluminai aqui quem na terra está. Eu já lutei demais, agora me resta. Sonha e vê se sai do lugar. Luta, que a vitória é. Estação verbal, essência metropolitana.